229, após o E23 no 9 Avianca, agora a retaguarda vai iniciar na 02, comendo com a equipe de solo. Continue. Próxima porta de série da Pronto 607.5 da Ultranet. Somente a nave na posição 05, vai iniciar pushback, né, naturalmente, vai manter a posição no pote 3, próximo ao gate 02. Positivo, Alfa, linha Quebec Centre, próximo ao gate 02. Correção, vai próximo ao 4, a remota 4 do pote 3, ok? É a presente posição aí. Ok, Alfa, linha Quebec Centre. Chegamos a 075, decolado aos 22, chegando com a missão fazendo decimal 8 no voo. Ponto 08, um excelente dia, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Chanel 6075. se o pushback é a porta pegada, se não pode chorar. Começar a iniciar a rebote, por favor, do grupo. Rebote, a rebote, a rebote, a rebote, a rebote, a rebote, a rebote, a rebote, a chama a conta do Ceará, pelo menos 2 anos, isso não é muito bom. Amador, voo 229, bom dia. Voo no 229, contato da Nádia Colares, subindo a seleção, voo no problema 360. 360, voo 229. Estamos vendo se é atrás o número 10, conforme a rota, pelo de voo, pelo no 44 é aldeia. Número João 30380. Decola Piscina 0, primeira curva à direita, São João 1, Lida, Dótilo. 5536, acione e transponda. Controle o fenômeno 2018, Golo 349. Na copia o transporte. 5536. É o Gol 1349, autorizado 3860, conforme a rota do Flamengo. O Alberto 44, Alberto. Decola da 1-0, com curva direita, São Paulo. Mundo. Feita é top. 3-6, 1-0, 0-6, 1-8, 1-8. Correto, já me condiciona. Com o Flamengo, 3-4-9. Camarada. Pode esperar por um torcedor 62-5-1. Autorizado, alinhar e decolar. Pistola 0, já entrou no seu consertão, 0-6-2-9. Decola 232, chama em controle Salvador em 120, decimal 8. 208, muito bom, tudo bem? Controle Salvador, muito bom dia, 8662, 5. Estaciona na 65, no contato radar do Colai, sobre a seleção do ano 3360. 1251, chame sempre a Recife na frequência 125, decimal 1, na Terra 123, decimal 8. 1349 com 195 na bordo, com 3 horas e 20 segundos. 1349, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no zero, via pátio principal e da Trade India. Reporte pronto no ponto de espera, QNH no 017. 17, frente, pátio principal, Índia, até o ponto de espera da 1-0, ou 1-3-4-9. Espera próximo, 1349. 1349, autorizado a linha de decolar, pista no zero, lento, 160 graus, 05 nós. Ali está fora, pista no zero, vou 1349. 349, decolado 50, chame o controle Salvador 120, decimal 8. 208, batido. Contato radar do Curaí, sobre a via Sanzuna para nível 380. Uno 349, curso 349, chame Recife, frequência 125.1, alterna 123.8. Uno 25.1, 123.8, Uno 349. 2171, autorizado, Serra Bravo, Golfo Romeo, conforme rota, plano de voo 3100, Taubaté. Nível de voo 0320, decola a pista 0, primeira curva à direita, desvio de saída é Salvo 1, Leda Motiva. 5555, seu transponder, controle autônomo 2028. 171, Serra Bravo, Golfo Romeo, passo do plano 3110. Taubaté, nível 320. Decola da 10, curva direita, Sango 1, Leda, ótima. 1208, estamos confirmando a transição Motiva, correto, chama para o Israel, 10041. Transição Motiva, 3208, para Salvador, passageiro 2221, nós temos informação bolsa, autorização para barreiras. Passageiro 2221, Golfo confere, pronto cópia. Próxima cópia, 2221. Passageiro 2221, autorizado para barreiras via rota do plano de voo, nível 160. Saída Momo, transição VATAP. Decolagem da pista 10, com primeira curva à esquerda. Transponder 5552. Frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Autorizando plano de 160 para a barreira, conforme a rota do plano. Saída a mão, transição da face, decola da pista 10, com a primeira curva à esquerda. Transponder 5552, o controle Salvador 120, decimal 8. Informa que não tem dobrezinha de pessoa, passageiro 2221. Passageiro 2221, contingimento correto, reporte para o feedback ferramenta no parte 3. Após a decolagem, se possível, o controle irá liberar da restrição. Compra inferior. Então, reportará quando pronto no parte 3. Vai cumprir o dobrezinha inferior da saída do passageiro 2221. Autorizado, passarei do 2221 no repórter táxi. Portada para o táxi, 2221. Nove sete três, identificação, desça para o voo 050, ajuste no 017 P e parque da presente. Saxo, 03171 com 208 a bordo, 4 horas, Galeão. 3171, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 10, via Pátio Taxiway Índia. Reporte pronto no ponto de espera, Pinhalhão 0017. 0017, autorizado o ponto de espera da 10, via Pátio Índia. Depois será a cor lá próxima, 3171. Parceiro 2221 com o POB de 52, autonomia de 5 horas e 20, alterna do Goiânia. Parceiro 2221, inicialmente táxi até a entrada.